pode vir que eu sou sim. Pode vir que eu sou sim. Pode vir, o universo conspira para mim. Pode vir, o universo conspira para mim. Pode vir, vou te mostrar minha verdade. Pode vir, não é maldade. Pode vir, vou te mostrar minha verdade. Pode vir, não é maldade. Eu ensino, é só fazer o bem, pois o mal não me convém. Eu ensino, é só fazer o bem, pois o mal não me convém. Pode vir, não tenha medo. Minha verdade não é segredo. Pode vir, não tenha medo. Minha verdade não é segredo.